cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Ela quer que o vento não sopre, ela quer agora que sopre, ela quer que o dia não tenha fim. Ela quer que a noite não tarde, ela quer que o clone seja padre, ela quer ir de volta e não voltar. Ela quer um banho bem quente, ela quer que o frio atente, ela quer enrolar-se no roupão. Ela quer, ou não quer, ela quer, só quer é ser feliz. Ela quer que o vestido lhe sirva, ela quer muito queijo na pizza, ela quer o Johnny Depp no colchão. Ela quer o mundo arrumado, ela quer a casa do lado, ela quer discutir a discussão. Ela quer o sol na cabeça, ela quer ser mulata depressa, ela quer muita sombra no verão. Ela quer, ou não quer, ela quer, só quer é ser feliz. Ela quer, ou não quer, ela quer, só quer é ser feliz. Ela quer a tampa para baixo, ela quer um homem bem macho, ela quer cor de rosa num jarrão. Ela quer a vela na mesa, ela quer a luz toda acesa, ela quer trovoada sem trovão. Ela quer que a chuva não molhe, ela quer que a roupa se cole, ela quer rebolar no temporal. Ela quer, ou não quer, ela quer, só quer é ser feliz. Ela quer, ou não quer, ela quer, só quer é ser feliz. Ela quer surpresa de um dia atrás do outro, mas quer saber o que o outro dia que aí vem lhe vai dizer. Ela quer, ou não quer, ela quer, só quer é ser feliz. Ela quer, ou não quer, ela quer, só quer é ser feliz. Ela quer, ou não quer, ela quer, só quer é ser feliz. Ela quer, ou não quer, ela quer, só quer é ser feliz. Ela quer, ou não quer, ela quer, só quer é ser feliz. Luís Paulo Fontes Represas, dito assim, é o nome completo, provavelmente nunca teremos dito aqui na Rádio Boa Nova, no que diz respeito ao Caso Faz e Caso Tocam, não obstante, já será a quarta vez que temos como convidado a Luís Represas a falar de suas novas edições. Pois bem, hoje vou falar sobre o álbum Cores, está à venda a partir desta semana e de algum modo vem a recuperar trabalhos de Luís Represas no que diz respeito a originais, uma vez que já não editava no que diz respeito, como disse, a originais desde 2008, com Olhos nos Olhos, mas para o meio teve um interessantíssimo CD DVD ao vivo, que bem se recordam foi de destaque do Boa Nova também, e um disco de parceria com o João Gil, que celebravam ambos 35 anos de carreira, recordando tempos, já vão de 76, do início do Estrovante. Antes de mais, bem-vindo aqui à Boa Nova, Luís. Olá, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar convosco. Muito obrigado. É agradecer sempre e dizê-lo aqui, abertamente aqui na Rádio Nova, é sempre afirmativamente que responde aos nossos desafios para falarmos do seu álbum. E eu começo por aqui porque gostei muito daquilo que li a propósito do Cores, de quem percebe muito música, não é o meu caso, mas tenho o prazer de ouvir e divulgar, mas já li muito sobre o álbum Cores. E como bem sabe, os críticos têm elogiado muito este trabalho. Eu, porém, vou pegar palavras suas, em que diz assim: as notas são como as cores, só aparentemente solitárias. E com isto quero dizer que é preciso saber tecê-las, criar um croma com várias cores. E da mesma maneira que o Luís faz com maestria no que respeita às notas e às letras. Naturalmente muito satisfeito com este álbum Cores. Estou, e quando eu quero dizer com isto, também nós não podemos olhar para as coisas individualmente com sobranceria, porque quando elas se juntam acabam por fazer coisas que nós nunca seríamos à espera. Uma unidade, quando junta com outras muitas unidades, acaba por fazer um conjunto que pode ser surpreendente. Exato. E isto também se junta, também, que é, isto também se aplica às pessoas, no fim de contas. Mas aqui é um pouco isto, é nós percebermos que essas pequenas individualidades, que são as notas, ou que são as cores primárias, que depois se juntam e se fazem as cores secundárias e por aí fora, estão à nossa mão, estão à nossa disposição, são elementos da natureza, que estão à nossa disposição e à disposição do homem, à disposição da capacidade que o homem tem de as manipular, no melhor sentido da palavra, para fazer de uma forma perfeitamente optativa aquilo que quer. E isso acho que é o encanto e a maravilha do ser humano no seu mais puro estado, em que nós conseguimos fazer músicas, conseguimos fazer quadros, conseguimos fazer coisas tão boas e depois devolvê-las às pessoas. Não é? Tão bons é sem fazer juízo de qualidade, mas tão bons só pelo simples ato e sempre pela simples, claro, atitude de criar. E o próprio gosto de fazer. Claro. Tipo que não se escreve, muito menos se explica, e só se apercebe quando se solidifica. Tudo grita. Quando abri essa porta e algo me incita, e eu dei mais um passo, agora tipo que me agita, e tudo grita. Mas numa textura suave, com cores e temperaturas, tons agudos e graves, olho para a minha mão, tudo grita. E sei que guardo uma chave que tu me tinhas dado, tipo uma oportunidade, sinto que quero ficar, e tudo grita. Está sempre de mão dada a dor, extremos funcionam juntos, tipo pés frios e um cobertor. Está sempre de mão dada a dor, extremos funcionam juntos, tipo pés frios e um cobertor. Uma explosão de sentimentos, o coração se ri, tipo que estou novo por dentro, pula junto ao peito e tudo grita. E subiu o elevador, vejo um grande esboço, diz a casa do amor, lembrei-me que com ele tudo grita. Está sempre de mão dada a dor, extremos funcionam juntos, tipo pés frios e um cobertor. Está sempre de mão dada a dor, extremos funcionam juntos, tipo pés frios e um cobertor. Mas o certo ganha o errado, disso já tinha certeza, logo fui nessa viagem, no corpo corre pureza, tudo grita. O certo ganha o errado, disso já tinha certeza, logo fui nessa viagem, no corpo corre pureza, tudo grita. Está sempre de mão dada a dor, extremos funcionam juntos, tipo pés frios e que um cobertor. Está sempre de mão dada a dor. Extremos funcionam juntos, tipo pés frios e um cobertor. Está sempre de mão dada a dor. Extremos funcionam juntos, tipo pés frios e um cobertor. Está sempre de mão dada a dor. Extremos funcionam juntos, tipo pés frios e um cobertor. Pés frios e um cobertor. Tipo pés frios e um cobertor. Este será talvez o disco mais Luís Represas, e quando digo isto, quero buscar esta indicação. Venha convidar, por exemplo, a sua filha para escrever, tem e que escrever e com mestria. Enfim, dizer isto a um pai não é novidade, mas seguramente ela tem aqui, julgo que é o primeiro esboço em termos de música, não é? E de letras para músicas, mas que são muito interessantes. De onde é que surgiu a ideia de convidar a sua filha para a mecânica linguística que lhe interessava para si? Eu tenho que guardar distância em relação às relações pessoais que eu tenho com as pessoas com quem trabalho. E nesse aspecto tenho que as tratar da igual maneira, ou seja, focando-me naquilo que elas escrevem e como escrevem. E o caso da minha filha Carolina é exatamente esse, ou seja, não fui convidar a minha filha por ser engraçado estar a cantar coisas da minha filha. Fui convidá-la porque eu passei por textos dela e percebi e apercebi-me que ela poderia ser capaz de ir mais longe. Não estava à espera que ela conseguisse que ela fosse tão longe, não sei, porque às vezes por desconfiança natural do pai, não é? E por esta rigidez a que eu me obrigo no trabalho que eu faço. E quando eu a desafiei a trabalhar e a escrever para mim, ela óbvio, partiu e arrancou para os trabalhos com uma coisa que para mim é fundamental em quem escreve para alguém, e eu digo isto por experiência própria. É o sentido concreto e real de que se está a escrever para alguém que vai cantar, ou seja, para uma entidade que não ela, ou que não outra pessoa, é aquela pessoa especificamente. Eu sei disso porque já escrevi, por exemplo, para o Carlos do Carmo. E escrever para o Carlos do Carmo, eu não poderia ceder à tentação de estar a escrever alguma coisa como se fosse para mim. E esse trabalho, ela percebeu sozinha e como tal, eu pude pegar os textos dela e tratá-los como tratei os outros textos, ou seja, assumi-los como, interiorizá-los, de alguma forma, comê-los, não é? Entre aspas, sim, muito bem. para depois poder processar e cantá-los como se fosse, ou seja, com a verdade de quem canta qualquer coisa sua. E reportamos aqui que era o aprendiz. Era o tipo. Sendo certo que, ou que li, um deles já existia a música e de algum modo foi dizer assim, cria a letra para a música, e no outro foi o inverso. Exatamente, no outro foi o primeiro que eu fiz, ou seja, há que dar primeiro um empurrão. Para quem nunca escreveu, há sempre um lado que não é fácil, é serei capaz ou não serei capaz. Há que facilitar também um pouco isto e dar um empurrão em termos temáticos. E neste caso foi o tipo em que eu fui buscar um bordão geracional. Sim, que é o tipo. Uso tipo para isto e tipo para aquilo, não é? Na minha geração, não sei se a sua também, mas na minha geração é o pá. Né? E que continua e que se mantém. Claro. Né? Do tipo e do boé, não é? Portanto, boé para qualquer coisa. Mas eu quando chamo a atenção dos meus filhos para não exagerarem nesses bordões e que estão sempre a dizer tipo, eles olham para mim e dizem pai, é melhor ouvir-se a ti próprio a falar porque dizes pá por um centímetro quadrado. Mas pronto, é de facto. E para além de dizer que essas palavras já constam do dicionário e eu fui verificar, claro, claro. É verdade. Agora, e quando ela. E pronto, isso foi um empurrão, foi uma ideia temática. A outra, A outra é que esteve completamente livre para escrever aquilo que quisesse e que o que lhe apetecesse escrever. E de uma forma que não é nada fácil, que é escrever em cima de uma música feita. Ou seja, em que as palavras têm que não podem andar ao pontapé com a melodia das palavras, não podem andar ao pontapé com a melodia da música, da musical. E não é fácil, e acho que foi muitíssimo bem conseguido, que é um texto que eu gosto imenso, é dos textos que eu mais gosto do disco. Quantos pôres do sol fizeram uma alma cantar, quantos sorrisos criaram outros em redor, quantos corações falaram sem se controlar, não contei. Quantas crianças gritaram o que é melhor, quantas caras que eram frias ganharam sabor, quantas mãos se deram, quantos lábios se tocaram, só porque sim. Ouço o que o céu não diz, sinto o que o vento não toca, aprendo com o aprendiz e aceito com o peito a derrota. Lembro o que eu não fiz, mas vou, ainda vou fazer por mim. Tanta gente que quer tanta história pela frente, tanta luta no desejo e o agir indiferente, tenta marcar o teu passo e amanhã estar presente, eu nunca falto. Entre dias mais cinzentos e outros de cor, há que procurar as tintas e pintar calor. E se hoje te confunde, lembra-te do ontem e sorri. Pois o que o céu não diz, sinto que o vento não toca, aprendo com o aprendiz e aceito com o peito a derrota. Lembro que eu não fiz, mas vou, ainda vou fazer por mim. Podes ter a lua e o sol pegadas no teu caminho, só não rasgas páginas em branco, o livro não se escreve sozinho. Ouço o que o céu não diz, sinto o que o vento não toca, aprendo com o aprendiz e aceito com o peito a derrota. Lembro que eu não fiz, mas vou, ainda vou fazer. Pois o que o céu não diz, sinto o que o vento não toca, aprendo com o aprendiz e aceito com o peito a derrota. Lembro que eu não fiz, mas vou, ainda vou fazer. Imensidão, sendo que vem a repetir aqui uma fórmula de sucesso, uma letra da Margarida Pinto de Correia, já sim. Se bem me recordo, o Desencontro também o era, não é? do álbum. Exatamente, que foi cantado com a Simone. Exatamente, e depois nesse tema vem a convidar o Pedro Joia, que lhe dá, enfim, um mestre da guitarra, que lhe dá um ambiente quase que andaluz, não é? E tem parcerias com Miguel Nunes, mas isso aí já, enfim, vem do outro lado do Atlântico e de algum modo já é uma pessoa que lhe é quase familiar, se não mesmo familiar, não é? No melhor sentido da palavra. Completamente. No melhor sentido da palavra. Como é que, no meio de várias letras que possa ter encontrado, como é que, melhor, que esforço faz para fazer uma seleção? É muito engraçada essa pergunta, porque tem muito a ver com essa letra imensidão. Esta letra apareceu-me e veio-me meter à mão num lote delas, onde estava o desencontro. Isso chegou-me para aí em 2000, uma letra de 2013, acho que me chegou para aí por 2005, já não me lembro. E quando eu espalhei essas letras, eu faço muitas vezes isso, espalho-as e olho-as, e às vezes é o primeiro lance de olhar em que há uma identificação imediata numa rítmica ou numa musicalidade própria daquele texto, daquelas palavras. E nessa altura eu agarrei-me ao desencontro e as outras passaram-me ao lado, mas guardei-as. Agora, quando eu comecei a trabalhar neste disco, fui buscar outra vez alguns textos que eu tinha, nomeadamente dela, da Margarida, e abri-os novamente em cima da mesa e olhei para eles e choquei com este. Ou seja, foi a mesma, aquilo que não aconteceu há 8 anos, ou há 7 anos, aconteceu agora com ele. Isto tem muito a ver com a forma como nós estamos disponíveis para perceber e apreender aquilo que aquele texto tem para nos dizer. Ou tem para me dizer, neste caso. Tem muito a ver com isso. Provavelmente naquela altura não estaria aberto para aquela rítmica e para aquela musicalidade do texto e que estive desta vez. Por isso eu nunca, quando me mandam coisas assim, sabe, em quantidade, nunca deito nada fora, porque mais cedo ou mais tarde eu posso descobrir lá dentro qualquer coisa. Houve aqui uma escuridão quando a lua levou tudo. No silêncio, que imensidão, o tempo ficou mudo, mudo de dores e de risos, e sem tempo para parar. Mudo na imensidão quando riste como o mar. A lua levou o passado, passou por mar e por vida, trouxe-nos de volta a alma que julgámos para sempre perdida. Nunca mais não se contou, nunca mais não se contou, nunca mais não se contou, nunca mais não se contou. Houve aqui um breve momento quando o teu beijo escorregou, em que acreditei ser verdade mudar tudo com um só olhar. Veio o tempo e veio a agenda, passam horas que perdi, mas agora o tempo sabe que já não avanço sem ti. A lua levou o passado, passou por mar e por vida, trouxe-nos de volta a alma que julgámos para sempre perdida. Nunca mais não se contou, nunca mais não se contou, nunca mais não se contou, nunca mais não se contou. Imensidão, que loucura, que o vento nos desculpou. O silêncio testemunha tudo o que não se contou. A lua levou o passado, passou por mar e por vida, trouxe-nos de volta a alma que julgámos para sempre perdida. Nunca mais não se contou, nunca mais não se contou, nunca mais não se contou, nunca mais. A lua levou o passado, passou por mar e por vida, trouxe-nos de volta a alma que julgámos para sempre perdida. Nunca mais não se contou, nunca mais não se contou, nunca mais não se contou, nunca mais não se contou, nunca mais não se contou, mais não. Eu há pouco dizia que era o disco mais Luís Represas e tinha falado só das colaborações que vêm de fora. Mas isto é para falar daquilo que é o diferente, porque na sua maioria as letras são suas, assim como há músicas. E então o diferente volta aqui em dois sítios. Um, num tema do Pedro Raul Duarte, e no outro da poeta angolana que desconhecia, falta minha, Alda Lara. Que... Eu também desconhecia e fiquei muito contente de ter conhecido, não é? E agora de divulgar. Mas bem, Alda Lara já falecida em 62, e temos que dizer que o tema Roda, bem, vou dizer a minha opinião pessoal, não o deveria fazer, mas o tema que mais gosto do disco, sem desprestigiar todo ele, e aliás, desde já um aviso à navegação, é daqueles discos que se devem ouvir em casa, como dizer, atentos. Portanto, não é propriamente para andar no carro aos solavancos, é um disco para ouvir muito, muito atento, quer no que respeita às letras, quer no que respeita às músicas. É um disco para ir descobrindo. Já me aconteceu isso, já ouvi pelo menos 3 vezes. Sendo certo, dizia há pouco, o Roda é, efetivamente, um tema muito interessante, na maneira como foi também musicado. Estes acasos, como disse há pouco, e eu conjugo saber, foi um convite para que o João Gil e você próprio viessem a musicar temas de poetas lusófonos, não é? Estes acasos também são sempre muito bem-vindos, não é? São muito bem-vindos porque podem provocar coisas destas, não é? Provavelmente nunca eu teria entrado pela obra da Alda Lara se não tivesse havido um convite destes. Eu confesso que me poderia ter passado a vida toda ao lado, não é? E cá está as coisas surpreendentes que esta vida tem, que é, ao dobrar da esquina, encontrarmos uma coisa da qual não estamos à espera. E como eu digo, poderia ter passado a vida inteira sem nunca ter ouvido falar na Alda Lara e morrer nessa ignorância e nessa tristeza de não saber sequer que ela existia. Se é possível termos uma tristeza sobre qualquer coisa que não sabemos que existe. Agora, este tema é um tema... aparentemente é um tema duro, mas é um tema, se podemos olhar para ele como um tema de esperança. Dizem-me até quando, não é? Dizem-me até quando não podemos encarar isto de uma forma mais derrotista ou de uma forma esperançosa. Eu acho que o até quando é dizer bolas, quando é que isto acaba, não é? Ou quando é que lá chegamos, ou até quando é que será uma coisa positiva. E foi uma abordagem que eu gostei muito de fazer deste poema. Deu-me imenso e dá-me imenso prazer também poder ser um veículo de maior projeção do nosso universo lusófono. Porque temos que cada vez mais consolidar esta grande pátria da lusofonia, que é global, não é? Exatamente. Sim. Curiosamente falava nisso o João Afonso há 15 dias, no mesmo, aqui também no caso faz a questão. Tem um álbum magnífico. Magnífico, efetivamente. E falamos precisamente disso, que era uma celebração da lusofonia. Tem muito a ver também com o facto de ele ter trabalhado com o Mia e com o Zé Lusa. Exatamente. E isto tem. Eu acho que foi uma grande opção da parte dele, porque ele é profundamente lusófono. Nesse na dança dos dias, meus dedos bailaram. Na dança dos dias, meus dedos contaram bailando cantigas sombrias. Na dança dos dias, meus dedos cansaram. Na dança dos meses, meus olhos choraram. Meus dedos cansaram, meus olhos choraram. Dança dos dias, oh, dança dos meses, oh, dança do tempo, no tempo voando. Dizei-me até quando, até quando. Dança dos meses, meus olhos secaram, chorando por ti quantas vezes. Meus olhos secaram por ti quantas vezes. Na dança dos meses, meus olhos cansaram. Na dança do tempo, quem não se cansou? Meus olhos cansaram, quem não se cansou. Dança dos dias, oh, dança dos meses, oh, dança do tempo, no tempo voando, dizei-me até quando. Até quando? Oh, dança dos dias, oh, dança dos meses, oh, dança do tempo, no tempo voando, dizei-me até quando? Até quando? Até quando? Dizei-me, até quando? Até quando? Estamos aqui a falar então dos convidados. Uma vez mais tem aqui o seu core em termos de músicos, não é? Com quem criou naturalmente uma empatia que torna o álbum eventualmente mais fácil de fazer, não é? Porque as pessoas quase não é preciso dizer o que é que se pretende, mas vêm convidar sempre grandes músicos, e há pouco referi-me aqui a Pedro Joia. Quando é que, quando, no momento da construção das músicas, quando é que se apercebe que gostaria muito de convidar X pessoa para estar consigo num determinado tema? No caso de Pedro Joia, foi porque é um facto um convidado de peso, não é? Perdão, é um convidado de peso. E não é, é alguém que confere uma grande personalidade àquilo que faz. E quando estava a trabalhar na Imensidão, e comecei a trabalhar nela, e a música estava composta, e eu ia tocando e estava a tentar perceber para que lado é que ela ia. Depois comecei a pensar que a música poderia ir para um lado mais pianístico, mais orquestral, e de repente disse, não é nada disto. Não é nada disso que eu quero. E de repente começou a própria rítmica da música, começou-me a levar para aquele lado. Disse, o que eu quero aqui é uma guitarra de flamenco, o que eu quero aqui é o Pedro Joia. Só que quando eu começo a pensar nisso, começo a sentir também que a canção está, porque naturalmente é assim, está a partir dessa atmosfera da lusa, um bocado mais para o lado caribenho. É muito engraçado que eu comecei a vê-la a meter-se no barco e a ir para o outro lado. Uhum. Donde entrar nessa canção também o Miguel Núñez e ter havido aqui um arranjo tripartido e que nos dá, no fim de contas, também acabou por ter muita graça, porque dá-nos quase aqui uma visão histórica da coisa, ou seja, de partir do lado ibérico para as descobertas nas Índias Ocidentais, não é? Nas Caraíbas. E de facto é. O que é muito engraçado é que prevalece essa relação nessas tonalidades que continuam a ser perfeitamente comuns, não é? Pois bem, há uma situação que aqui na Boa Nova, que era o Fase Desafios, numa entrevista anterior, eu havia-lhe perguntado que autor português gostaria-me de homenagear e que música gostaria de fazer uma versão. Curiosamente, já lá vão 7 anos, escolheu o Fausto. Não o tema que vem aqui acabar por cantar, e refiro-me ao Porque Me Olhas Assim, mas, enfim, é premonitório de que Fausto Bordal Dias fosse aquele que gostaria de homenagear. E está a fazê-lo. Eu disse isso? Está a fazê-lo aqui. Foi? Que engraçado, mas eu tinha dito isso, era um que não me lembrava que tinha dito isto, mas é muito provável que sim, porque O Fausto sempre foi um autor de referência, um compositor de referência, alguém que é muito transversal, ou que, portanto, que é muito tangencial àquilo que eu faço. Eu aprendi muito com ele e trabalhei muito com ele e identificamos muito, ou seja, eu identifico muito com ele e sou muito influenciado por ele. E este tema, porque me olhas assim, embora tenha universos de versões que não têm de facto nada a ver com a versão que eu escolhi, okay. Ou seja, perdão, uhum. com a versão que eu arranjei, uhum. Para mim esta versão é muito próxima desse tal universo que é tangencial entre mim e o Fausto. Ou seja, temos aqui um ponto de coincidência que não é estranho a nenhum de nós. E dou-me imenso prazer fazer isto, que acho que a canção é lindíssima, é uma história verídica, é uma história fantástica, é uma história que podia ter acontecido com qualquer um de nós. Diz-me agora o teu nome, se já dissemos que sim, pelo olhar que demora, porque me olhas assim, porque me rondas assim. Toda a luz da avenida se desdobra em paixão, magias de druida, pelo teu toque de mão. São ventos amenos pelos mares morenos do meu coração, espelhando as vitrinas da cidade sem fim. Tu surgiste divina, porque me abeiras assim, porque me tocas assim. E trocamos pendentes velhas, palavras tontas, com sotaques diferentes, nossa prosa está pronta, dobrando esquinas e gretas, pelo caminho das letras, que tudo o resto não conta. E lá fomos audazes, por passeios tardios, vadiando o asfalto, cruzando outras pontes de mares que são rios. E num bar fora de horas, se eu chorar, perdoa. Oh meu bem, é que eu canto por dentro, sonhando que estou em Lisboa. Que sou teu, que tu és toda para mim, que me pões no apogeu, porque me abraças assim, porque me beijas assim. Por esta noite adiante, se tu me pedes enfim, num céu de anúncios brilhantes, vamos casar em Berlim. À luz vã dos faróis, são de seda os lençóis, porque me amas assim. E lá fomos audazes, por passeios tardios, vadiando o asfalto, cruzando outras pontes de mares que são rios. E num bar fora de horas, se eu chorar, perdoa. Oh meu bem, é que eu canto por dentro, sonhando que estou em Lisboa. Vamos aqui recuperar os discos que já fez a solo, né? E perceber que há diferenças entre eles. Nas suas próprias palavras, entendo que este é um disco diferente dos demais. E quer dizer, ao dizer este disco, não quer que seja um disco de ruptura, que não é um disco de bater portas, mas que é um passo à frente. Refere a figura de subir uns degraus, não é? E em direção de uma coisa que ainda não sabe bem o que é. Isto a parafraseá-lo. Também não é um desafio ter essa noção de que está a fazer algo diferente do que fez até aqui, mas que não sabe onde o leva, mas que está satisfeito com essa incerteza. Acaba por ser um desafio, porque não há essa, ou seja, não houve essa atitude de dizer, ok, eu agora vou fazer alguma coisa diferente. Uhum. Acontecem pela nossa própria alteração, pelo meu próprio percurso e por contingência da situação. Ou seja, em 2008 eu estava a trabalhar, tinha uma banda que tocava comigo já há 16 anos, que eram 6 músicos ou 7 músicos. Entreguei, como sempre entreguei, o disco a um arranjador, que é o caso do Miguel Nunes, já tinha entregue ao Bernardo Sassetti, já tinha entregue ao José António Romero, ao José Pardagi, ao José Calvário, perdão, e sempre tinha entregue em mãos, claro, com um trabalho de equipa comigo, mas sempre tinha entregue em mãos a grandes arranjadores, que sempre trataram muito bem os meus trabalhos, e que se foram construídos por eles, e chamando os músicos que fosse para tocar. Neste caso, eu estou a tocar com um quarteto já desde 2009. Este quarteto é um quarteto muito sólido, e que imprime uma sonoridade muito especial, muito própria, à qual eu fui, à medida que as canções iam crescendo e os arranjos iam, e que eu ia experimentando várias soluções, fui acrescentando músicos para fazer para pormenores e para coisas que eu achava fundamentais que existissem no arranjo. Mas, no entanto, é esta base de fundo, esse pilar, é esse quarteto. Vamos fazer o nome dele para que não fique, não fique lá em casa com a sensação de quem são: Luís Fernando, Cícero Li, Carlos Garcia e Zé Anaori. Exatamente. E a partir daí eu fui fazendo os arranjos, fui eu assumindo os arranjos, muito assessorado também pelo Luís Fernando, que o produziu comigo. Ou seja, o Luís Fernando punha muitas vezes em prática aquilo que eu pensava e que imaginava para que pudesse ouvir, né? E não só sonhar. E isto, de facto, faz toda a diferença em relação ao resultado final, né? Faz toda a diferença. Continuo a dizer que tenho a maior dos prazeres de ter sempre trabalhado com grandes músicos, e que voltarei a trabalhar com eles se eu achar que é de facto isto que eu quero, não é? Ou seja, não há, como dizia há bocadinho muito bem, não há aqui nenhum bater de portas, nem nenhum salto mortal. E o que é que poderá ter concorrido para isto? E eu vou dizer aqui algumas hipóteses. Pois há a idade, eventualmente. Hoje está com, pode-se dizer, naturalmente, 50 anos. Claro, com certeza. A participação do João Gil no seu último trabalho, eventualmente, e a recordar tempos de trovante. Que outras coisas poderão ter dedo para a criação de um disco como este de cores? Tudo isso. Ou seja, tudo isso. Tudo isso são vários dedos que entraram nesta realidade e que preencheram não só estes 6 anos, mas também há outra coisa que é fundamental, que foi ter também, de alguma forma, ter perdido o medo, se é medo que se pode chamar, de avançar e tomar esse papel da direção do disco, de arranjo, etc. Porque, de facto, havia sempre essa referência dos grandes músicos que trabalham comigo. E há sempre aquela... Mas, de repente, dá para pensar que são 38 anos de experiências fantásticas e de parcerias incríveis e de vida na música e com a música, que penso que também chegou o momento de pôr em prática um pouco aquilo que eu aprendi, uhum, com todos eles, porque é isso, de facto, que valeu a pena. Também uma das coisas que valeu a pena foi ter aprendido com eles e ter convivido com esses músicos todos. Portanto, tudo isso, junto com estes últimos 6 anos em que este trabalho com o João Gil, neste trabalho com os meus, também houve muito este tipo de atitude, ou seja, de agarrar e íamos também trabalhando nos arranjos. A Missa Brevis, que foi um álbum de intérprete onde eu cantar em latim e cantar obras daquele universo, é uma coisa que eu gosto imenso. Ou seja, tudo isso são experiências acumuladas que acabam por ter a maior importância, conferindo à idade a menor importância. A idade aqui só significa, porque se eu não tivesse esta idade, não tinha 38 anos, claro, de trabalho com gente extraordinária. Queria que voltasses de mansinho e limpasses o passado, mais passado, com um pano de seda ou puro linho, o amor de novo limpo e lavado. Queria o impossível, eu bem sei, não se lava o que está sujo de encarnado, os lábios bem marcados por alguém que esteve na hora certa em sítio errado. O mais difícil do amor é esquecer. que mais dói na dor é renascer. O mais fácil da vida é morrer, mas dava esta vida e a outra para te ter. Queria o apagador da minha infância, quadro de ardósia preto e muito giz. Queria apagar toda a importância do que agora dizes, eu não fiz. Queria que voltasses de mansinho, me beijasses no pescoço ao de leve. Não me passa a saudade do teu carinho, nem a boca que beijava como neve. O mais difícil do amor é esquecer, o que mais dói na dor é renascer. O mais fácil da vida é morrer, mas dada esta vida e a outra para te ter. O mais difícil do amor é esquecer, o que mais dói na dor é renascer. O mais fácil da vida é morrer, mas dada esta vida e a outra para te ter. Queria que voltasses de mansinho e limpasses o passado, mais passado, com um pano de seda ou por um linho, o amor de novo limpo e lavado. Queria o impossível, eu bem sei, não se lava o que está sujo de encarnado. Os lábios bem marcados por alguém que esteve na hora certa em sítio errado. O mais difícil do amor é esquecer, o que mais dói na dor é renascer. O mais fácil da vida é morrer, mas dada esta vida e a outra para te ter. O mais difícil do amor é esquecer, o que mais dói na dor é renascer. O mais fácil da vida é morrer, mas dada esta vida e a outra para te ter. Esta vida e a outra para te ter. Esta vida e a outra para te ter. As conversas são como as cerejas, não é? Vamos. Claro. E é um prazer sempre falar consigo. Mas não queria deixar de ir embora sem falar aqui do aspecto gráfico. Estamos no advento da música cada vez mais digital, cada vez menos com um suporte físico. E eu não queria deixar passar aquilo que graficamente é um trabalho muito interessante e que está ligado precisamente ao nome do álbum, à questão das cores. A quem se deve muito este trabalho gráfico e se sente que ainda é necessário haver uma componente fora do éter, portanto, algo que seja palpável, já não é o espaço que tinha o vinil, não é? Porque dava uma mancha de trabalho em termos gráficos também muito superior, mas que tem que haver algo que possamos pôr na estante. Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu gosto muito de comparar os discos aos livros. As pessoas muitas vezes esquecem que num disco está há uma enorme componente de escrita. Né? Eu acho muito engraçado quando eu escrevi um livro para Infantil Juvenil, a Coragem de Edição, as pessoas perguntavam, diziam-me, que engraçado, eu não sabia que escrevia. Eu disse, espera um bocado, reparou com as letras, 90% são minhas. Disse, ah, pois é, não tinha. Portanto, são livros, são histórias. E eu lembro muitas vezes uma conversa com o Gabriel García Márquez, em que ele dizia, eu admiro os escritores de canções porque têm de escrever uma história num trecho mínimo, que depois se esgota em 3 ou 4 minutos de uma canção. E eu tenho as páginas todas que eu quiser de um livro. Se eu quiser escrever uma história em 400 ou 500 páginas, eu escrevo. Não tenho, vocês não, vocês têm que ter essa capacidade de condensação, sintética, né? Uhum. E de sintetização para poder contar a história. Bom, e eu continuo a achar que os discos são muito isso, são muito como os livros, até são mais fininhos e ocupam menos espaço. E esse lado palpável de podermos pegar nele, sentarmos tranquilamente, a ler a capa, a ver a informação que lá vem escrita, quem fez o quê, olhar para os textos não cantados, mas escritos, que muitas vezes tomam uma dimensão diferente. Enfim, eu acho que é, pelo menos, de fazer, enquanto isto não acaba definitivamente, eu penso que não irá acabar, mas contribuirmos para que isso se perpetue, quanto mais não seja pelo respeito para com as pessoas que ainda continuam a gostar dessa atitude, não é? Eu já nem estou a falar do regresso do vinho, que acho que também é uma, enfim, eu acho que é uma aventura meio complicada, mas sim, agora, o lado plástico, por outro lado, há esta identificação que é preciso fazer quando o disco está no meio dos outros todos, e que nós possamos olhar para o disco e perceber à primeira, quando olhamos, quem é, ou como é, ou o que é. Ou qualquer coisa que me surpreenda, que também sirva como um isco dentro atrás dele. Né? E esse lado estético também, muitas vezes, revela o estado de coisas que lá estão dentro, ou seja, também o estado do compositor e do músico que se revela. Eu acho que talvez aqui tenha havido, se houve aqui também uma ruptura, aí sim talvez uma ruptura e quase um bater de portas, terá sido um bocado com a capa, com esta capa, que quanto a mim sai completamente fora daquilo que eu tenho feito até agora, tenha feito com a fotografia bonitinha, com, sei lá, mas sai com outra atitude, um bocado revelando muito a história das cores, da explosão de cores, em que houve aqui um trabalho muito grande de discussão e de encontrar soluções, que foi muito capitaneado por um grande fotógrafo, alguém que tem uma longa carreira na fotografia, que é o Paulo Maria. E o Paulo Maria tem de facto um olho e uma capacidade de encontrar soluções para aquilo que eu lhe pedi, para aquilo que acabámos por entender que seria o melhor. E de facto foi aqui uma... E mais a grafista, a gráfica, perdão, a Janica, que fez um trabalho gráfico também fantástico. É muito bom, eu tenho uma felicidade enorme de trabalhar com gente extraordinária. O dia nasce e tudo é paz, o céu revela-se maior, e o canto e o sopro do vento que abraça a pele, carinho vem de onde se espera, o abraço faz parte de nós, caminho andado para podermos descansar. Tomara que fosse sempre assim, tomara que fosse, tomara que fosse sempre assim, tomara que fosse. Já sei quem era, já sei quem sou, quem somos nós a viajar. A terra é grande, é maior quando se dá. Já nada é meu, tudo do que não foi meu, e tudo é nosso por igual. Não temos muros nem grades para nos separar. Tomara que fosse sempre assim, tomara que fosse, tomara que fosse sempre assim, tomara que fosse. A alma nua, o corpo errante, em busca do que se perdeu. As mãos que afagam são mãos que sabem resgatar. Assim nascemos, assim seremos sempre iguais. Assim vivemos sem esperar. Somos areia, poeira da estrela polar. Tomara que fosse sempre assim, tomara que fosse, tomara que fosse sempre assim, tomara que fosse, tomara que fosse sempre assim, tomara que fosse, tomara que fosse. sempre assim, tomara que fosse, tomara que fosse sempre assim, tomara que fosse. Agradecer então uma vez mais a disponibilidade que teve para connosco aqui na Rádio Boa Nova. E eu é que agradeço. Vamos ter muito gosto em divulgar este Cores, sendo certo que o Cores vai acontecer muito como Olhos nos Olhos. Vai debitando temas, tem esta vantagem. Se fosse perguntar a alguém aqui na Boa Nova, perguntar que o Olhos nos Olhos já é de 2008, provavelmente não se sentiriam assim, porque vamos divulgando temas aos poucos, não é? Isso, pronto, é muito bom. Mas isso, então, acho que vocês, isso é o lado da rádio que continua a ser fascinante. De não se, de vocês não cederem e não se entregarem à normalização e à padronização e fazerem aquilo que vocês entendem que devem fazer. Isso é muito bom e nós só temos que agradecer, não que, que os nossos discos não sejam reduzidos a um tema. É sempre um gosto fazê-lo e quando assim é, nada custa. Um abraço, obrigado por tudo, uma vez mais. Um grande abraço, que agradeço. A noite fez-se ao mar, correndo a brisa leve. E nada mais ficou. Foi como uma cegueira assim me castigasse, e a tua luz levou. Atrevo-me a pensar que foi vingança breve, e a imaginação de quem a pôs de pé era cruel e amarga, uma pesada carga para quem diz saber das coisas do amor. Era só enquanto era só momento, era só a vida toda e o resto para te dar. E assim ficou parado o tempo e nem me lembro de passar por mim. Surpresa que me esmaga e ao mesmo tempo afaga e me provoca assim. Desejo por momentos tudo o que estiver para vir, que venha já como se o amanhã não existisse agora. O mundo anda lá fora, eu vou e ainda não sei se fico ou volto já. Era só enquanto, era só momento, era só a vida toda e o resto para te dar. A noite fez-se ao mar, correndo a brisa leve, e nada mais ficou. Foi como uma cegueira, assim me castigasse, a tua luz levou. Atrevo-me a pensar que foi vingança breve, e a imaginação de quem a pôs de pé era cruel e amarga, uma pesada carga para quem diz saber das coisas do amor. Era só enquanto, era só momento, era só a vida toda e o resto para te dar. Era só a vida toda e o resto para te dar.